Não, comprou uma propaganda. 5, vai alternar 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5. Boa noite, Canel 6284. Boa noite. 0-7-4. 7-1-8-4. Amador, boa noite, 05, está no gate 3, solicita o puxa acionamento. Aguarde para o pushback, boa noite, 05. Aguarda, boa noite, 05. 062, sua posição no pátio 3, sou informado aqui pelo centro de operações, é posição 10. Posição 10, obrigado, seu 4062. Solo ao Zuno 3, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Livra, mantenha a frequência, Alfa, mantenha a posição da 971, pronto para a cópia. Negativo, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 14, Groove, Upper Zulu 16, saída da El, Leda, Krat. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5056, coteja. Ativo, autorizado então para Guarulhos, 360, saída da El, Leda, Krat, Upper Zulu 14, Groove, Upper Zulu 16. Decola da 10, curva à direita após 5056, código transponder, 119.6 é o controle. Para puxa, Sanar, então no pátio 3. Controle 119.8, transponder 5056. 119.8, 5056. Puxa, Sanar, no pátio 3. Sente cotejamento correto, autorizado o pushback acionamento, coordenação com a equipe de solo após estacionamento do azul. Chão para o táxi, 9971. Pode contar, após o azul, vai iniciar. 3891, antes da Juliette. 3891, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette, portão 4, 3891. Salvador, Europa, 084, vai iniciar o táxi. Europa, 084, QNH 1013, clear for taxi, report passing gate number 6. 1013, ready for, clear for taxi, will report, stand number 6, 0-0-4. Para o ponto espera, 1-0-7-4. 1-0-7-4, linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus com 9 nós. A linha decola, 1-0, 1-0-7-4. Para o 5, temos mais uma aeronave no táxi, que vai passar na retaguarda, pode ser autorizado o pushback. Aguarda, negativo, aguarde minha autorização, no 805. Aguarda sua autorização, boa noite, 805. Navim, stand 6, Europa, Roger, Europa 084, taxi via India and Alpha, report ready, holding short. Via India and Alpha, we'll report ready, holding short, Europa 084. Então no 606, visual para Europa, saindo no táxi. Firma. Roger, Europa, taxi via Juliette, portão 612. Juliette, ingresso para o meio, então, 606, pode ser. Está nível de voo 050, voando e TAP. Força Aérea 2281, está autorizado a descer para o nível de voo 050. Boa noite. Webjet 5899, sendo identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 100 inicialmente. Mari 100, 5899, identificou. Dois, dois, oito, um, no controle. 7-4, decolado aos 1-8, chama o controle 1 na nave decimal 8, bom voo. 9-8, obrigado. Força aérea 2281, pedi ao mesmo que desça até o nível de voo 050 na proa da posição Mari. Positivo. Força aérea 2281 na escuta do 5899. O controle está pedindo para descer para o 050 na proa de Mari. Webjet 5899, muito obrigado, copiei. 99. Controle, gol 074, decolagem. Gol no 074, subo ao 360, contato radar na decolagem. Saída da EL, direto da EL. Direto da EL, 360. Só bater em conta. Zero 84, clear to line up and take off runway 10, wind 100 degrees with 9 knots. Clear for take off runway 10, Europa Airport. Instruções de táxi, está com 2 horas e 42 de autonomia, alterna Fortaleza, está com 124 a bordo. Cente 124 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, noite 05. Índia e Alfa, reporte ponto de espera, pronto, boa noite 05. Toronto 084, Airborne at 21, call departure 119.8, have a good flight. 119.8, aeroporto de Airborne, vai ninguém. Para táxi, o Sideral 9971 está com 02 POB, 334 autonomia, alternamos Rio de Janeiro. Confirma a autonomia? 334 Galeão. Dois a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Vai reportar. Segunda Ego de Climb, level 3, 7-0, passing now 1700. Level 370, Puka Departure. Afirma, Puka Departure, transition T-PAR, Europa Airport. Estabilizado, voo 1896. Voo 1896, torre 1186 agora. 186, tá? 1199, decimal 8, aciona 5062, coteja. Esquerda, bota, trova 098 controle 50, 52 transporte, 35. 5062. Zero, chega na malha, 09. Correto, chama para pushback, sonamento. Sonará na posição 08. Oi, boa noite, 96, passou esse ano, tem checado. Boa noite, 896, livre pouso na 10, vento 1, 10 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 3. Tente livre pouso na 10, boa noite, 96. No 4, pronto para cópia? Pronto para cópia, gol no 7 no 4. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decolador no 0, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5060, coteja. Autorizado 230 para Aracaju, saída Puca, Aracaju, Golf 677, decolador 190, curva esquerda, controle 119.8, transponder 5060 para gol 9714. Protejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chama na para push e sonamento, gol 9714. Gol na 074, chame Recife, no 25 decimal 1, no alterno 33 decimal 25, gol na 074. Seguiu 5899. 5899, informa o tráfego posição de 3 horas, 1 milha, mantendo agora a correção, passando 060 para 050, é um eco 119 da Força Aérea. Está autorizado para seguir até o 060. 5060, 5899. Vai se via alfa, repartente da Juliette. Alfa da Juliette, repartente da frequência, 896. É Paulo. Livre de restrição, desça para 2.000 pés. TG 060 para prosseguir o 5899. 5899, abaixo para descida. Força Aérea 2281 no controle. Controle 2281, está te recebendo muito entrecortado, está voando em tático, está no 50. 2281, vai descer até 2.000 pés, 190 no 3 o ajuste, coteja. É 2.000 pés, 2281, confirma ajuste. 1013. De 1013. Pesulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, vai aguardar para o transponder. Coteja. Autorizado Natal, nível 370, Upper Zulu 10, decola da Puca, Zipar. Curva à esquerda, após a decolagem da 10, curva esquerda, 119.8, controle, aguardando o transponder. Protejamento correto, chama para o pushback e sonamento. Chamará o 3286. 899 até 2.000 pés, reporte estabilizado, autorizado final. 2.000, reporte estabilizado na final 5899. 5809, desse mantém o 050 na proa da posição ITAP. 050, pro ITAP, 5809. Controle Salvador, boa noite 05, decolou, subida Fuca. 205, 370 na Fuca, contato radar no decolagem. Sobe ao 370, boa noite 05. Records 084, contact now Recife Center, 125, decimal 45 now. 125, 45, perdão, partilha em Corvalinho. Serão 9971, livre decolar, dono 0, vento 100 graus, cono 0 nasce. Seu transponder é 5066. 5066, o TAM 3226. Correto, chama para o pushback, sonamento. Chamará o TAM 3226. Espera 2281, reassume pro da posição Duna. Em descida 2000, reparte quanto estabilizado. Você era 2281. Aprode o Duna, então. Pode prosseguir para 2000, tem referência 5899. Com referências visuais autorizadas, 5899. Negativo, vai chamar o controle 698, obrigado. Federal 9971, saída da EL, suba ao 360, contato radar na decolagem. Afirmativo, após 2000 autoriza a prova de Leda? Da EL autorizado. Visando visão com a pista web 5899. Objeto 5899, torre no 8.6. 8.6, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, webjet 5899. Boa noite, 5899, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 100 graus com 99, altímetro 10 no 3. Ok, baixou, travou, tem livre pouso, web 5899. Mando 060 para o 050, 5809. 5809 prossegue para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Nesta PRO intercepta o lock e o form estabilizado. 100.000, padrão, mini 13, na proa, intercepta o localizador e apontará estabilizado. 5809. Para o táxi 35, para 17, 87 a borda, 3h30, para São Luís. É, 6258, a sua identificação, a chegada é a Mari, desse manter o 050. Identificou a chegada a Mari, 050, para a 62. Objeto 5809, vai seguir tráfego da Força Aérea 12 horas, 10 milhas, passando duna agora. Está mantendo 2.000 pés, é um eco 119, reduz agora no 709. Em redução, 1709, 5809. Duna, Força Aérea 22 em torno, desloca a pista, eco 110. 2281, agora 14 minutos, décima meia. 118, né? Grato, boa noite. Chamou o centro, gol no 805. Aguarde transferência no 805. Sem problema. Oito solo aos 35, livre à direita, táxi mestre frequência via Alfa, repartente da Juliette. Prossiga 2.000 pés, reporte estabilizado na final. 2.000, reporte estabilizado, zero. Pode buscar funcionamento, chama para o táxi. Pode para a próxima, 3.17. 5.3.17, mantenha o ponto de espera. Ok. Bono 7.1.4, autorizado pushback funcionamento, chama para o táxi. Autorizado pushback adicionalmente, mara para o táxi Gol 1.7.1.4. Série 2.2.8.1, cheque o trem, livre pouso na 1.0, vento 1.0.0 graus com 9 nós, altímetro 1.0.3. Baixa trava livre pouso 2.2.8.1. Salvador, contigo 1.3.3.0. 1330, desce até o nível de voo 060, chegada é a mar, essa é a identificação. Identificou 060, Bono 330. Torre Hotel 3226, está pronto para o estacionamento na posição 1. Antes da Taxi Equilo 5899. Sente táxi via Alfa, repartente da Juliette. Segue em frente, repartente da Juliette 5899. 3226, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 3226. Bora com a torre no noite, decimal meia. 86, 519, boa noite. 1805, agora que o centro aceitou o seu tráfego, chame o mesmo na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 1685, gol no 805. Afirmativo. Liberal 9971, chama centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 2523, confirma a segunda? Secundária 133 decimal 25. 13325, obrigado. Cenas 6258, prossiga até 2.000 pés, ajustado no 0.3. 2.000 pés no 0.3, o Cenas 6258. Ele Ômega 2281, no solo 38, destino Pátio Militar. Sons livrar esquerda na hotel. Solo 38, livre táxi via hotel, frequência livre estacionar no Pátio Militar. Confirma você com o retorno de 9, gate 5? Ah, afirmo, gate 5. Ação externo, 5809, baixa cá. Jet 5809, vento no 00 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3, livre pouso não no 0. Livre pouso, pistão no 0, 0 9. Boa noite, web 6746, transfere 250 para o 150, sem ter informação grave. 6746, prossiga até o 070, chegada é a Mária, sem identificação. 070, chegada é a Mária. Salvador, eu vou no 714 com 146 a bordo. 2 horas e 6 de autonomia, alternando Recife, instruções para o táxi. 714-6 a bordo, altímetro no 0 no 3, aguarde para o táxi, no 714. Aguarde no 714, bom. Gono 330, prossiga até o nível de voo 050. 050, Gono 330. Objet 6746, prossiga até o nível de voo 060. 060, web 6746. Ele mantém no zero. É 5809, solo aos 41, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo, posição 7 do Pátio 3. Direita, Alfa Kilo, posição 7, Pátio 3, 809. Linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 nós. Para táxi, Tota 3226, 129 a bordo, 2 horas e 50, alternando Fortaleza. 11129 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reportará ponto no pronto, ponto espera, Tota 3226. 1714, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reportará pronto, ponto.